Alô, boa tarde, boa noite, 69, posição número 2, autorização Brasília, centro da Quebec. Boa tarde, a sua identificação. Vou direto Serra Vista 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor 1 após Elefa. Eu peço Lu 1-7, a primeira aerovia que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5140, controle 120, decimal 8. 869, autorizado Brasília, 240, decola da pista, desce curva direita, Arbor 1, Elefa. O controle 208, transponder 5140, aerovia que tem pra gente aqui é a Zulu 8. Em rota aqui é o Piso 107, Malba, estou Piso 107 novamente, confirme. Aqui está Elefa, Zulu 8, Apino. Queremos verificar com o centro? Mantém escuta aguardando com a nossa. Tudo bem, né? Escuta. Papa Mike, prossiga. Papa Mike, comunicação do Espia para a Terra de Vete, na Rede Vete. A Rota 24, a Responde, o PLB 1. Na posição 2. Estou 869, autorizado o feedback acionamento. Aguarda sua confirmação de rota. Tudo bem, autorizado, aguardando sobre a tarde. 869. Autorizado, muito rápido, uma passagem por, do portão Buracim, 0133, com esse dado, 1028. Sim, aguarde coordenação 14, Lima, Papa Mike. Ok, está visual com o campo, visual com o Buracim, guardará a coordenação do motor. 09001, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Sexta 9001, muito obrigado, uma boa tarde, um bom domingo amanhã. Exatamente. 8, após a Pino, como o senhor informou, ok? Após o táxi da aeronave, já será autorizado. Se possível, eu gostaria de manter o setor, na verdade, afastar mais 5 milhas até Praia do Forte e retorna em 10 minutos. Sim, se dá presente em frequência livre, chame no retorno, novembro às 8. Chamará no retorno, Lice. 175 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Esperador no zero, pronto. Altímetro no zero, no 5, bom voo. 295, bom espera, bom final de semana. 118, decimal 95. 1-9-5, de Rafa Gomes. Voo 1-2-3-6, Quebec Informação, nível de voo 370, Fortaleza. 1-2-3-6, Informação Quebec em curso, aguardo um minuto, cópia prepara a saída. Momo. Saída Momo, aguardando o voo 1-2-3-6. Voo 1-8-6-9, aeronave de Ribeirão retaguarda, pode iniciar o pushback. Decolagem da 1-0, autorizado sobre voo em Buraquinho. Chame livrando o setor, prosseguir para Iberistar, após. Ok, não vai interferir, menos de um minuto, cara, já reportará livrando, já aprovou mais. Gente. Salvador, gol 1975. Voo 1645. Desautorização, Vitória. Gente, número 2 para cópia, aguarde. Prepara a saída da El. Da El. Oxanel 629, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Alinha, mantenha na zero, 629. Então, 3897, decolado 1-1, no controle salvador no 20 decimal 8. 1-208, boa. O Oceano 259 informa que agora aguardará para decolagem 3 minutos. A aeronave decolar frente nível inferior, mesmo destino, mesma rota. Aceno mais 320. Inicialmente vou ler da guarda de coordenação, TAM 3897. Vou no líder, escuta, TAM 3897, obrigado. Papo Mike, no portão Buraquinho, segue na proa da Praia do Forte, a 500 pés, ali do litoral. Sim, clima para Papo Mike, aguardando transferência, mantendo minha escuta. Sua escuta, aguardando transferência. Ou 1966, desça para 25006, o ajuste no 015. Autorizado, afinal, R nave, reporte passando Serra Vida 366. Gente, 2500, 2015, reporte passando 266. 366, bom, 9. Toma aí, controle no 208. Controle 208, graças, boa tarde. Controle de odor, o papá Mike, no regresso. Papá, Lima, Papá Mike, prossiga no litoral norte, a 500 pés, reporte livrando a CTR. 500 pés de litoral, reportando livrando na 20ª, avião Papá Mike. Siga. 5 a bordo, 340 altera Campinas. É que tem a Via Índia, ponto de espera chamar Torreão na noite, pessoal. 95, altímetro no 0, no 5, bom voo. 1 no 0, no 5, ponto de espera 1895, boa noite, 69, obrigado. Bom, 1236, copia. Agora, 236. Autorizado Fortaleza, nível

Passa a antena, será autorizado Serra Vita 366, voo 9422. Passa aí então. Controle Oceaner 6259, boa tarde. Oceaner 6259, boa tarde, contato radar via saída da El, suba para nível de voo 360. Da El 360. Zero, está gente sobre a direita, da El Lenda, seguro 5490208. No 645, cotejamento correto, se aporte próximo ao pushback e acionamento. Camarada. Esse é Romeu Brasiga. Papá, papá, Charles, Sierra, Romeu, prossiga. São 3897, chame o centro Recife, frequência 125.1, alter 128.35. Recife 1251, alter 12835, boa. Boa. Charlie, Sierra, Romeu, prossiga. Charlie, Sierra, Romeu, sempre. Mantenha as condições visuais. Reporte sinal para pouso. Alice, a Romeu, confirma o tipo de equipamento. Romeu 66. Thank you. Informação do Leandro Papa Mike, o avião November Asco na Rota Forte. Leandro Papa Mike, o November Asco no corredor forte, mantendo 1.000 pés. Sim, sim. 69, decolada 18, 120, 18, bom voo. 308, obrigado. Graças a noite, mesmo. Controle, voo 1869. Voo 1869, contato radar, suba para nível de voo 240, após 2000, voo Alessa. Em 2000, Alessa, 240. Passando Serra Vita 366, voo 966. Voo 966, complete final R-Nave, chame a torre, frequência 118.95. 295, boa tarde. Boa. Controle, November Oscar Whiskey para o regresso da 19 milhas fora. November Asco Whisky, sempre mantenha o corredor forte após ingresso no corredor Interlagos. Fica atento ao helicóptero. Agora na sua posição 12 horas a 5 milhas, mantendo 300 pés. Gente, ainda não visual, vai manter atenção e manter os corredores do November Asco Whisky. Charles, se arrumeu, confirma exatamente o local do, de pouso? Ponto das águas, logo em frente. Gente. O Delta vai no minoscópio. Delta Santana, transponder 0135, mantendo as condições visuais, ano 1500 pés, reporte passando para IP. 9, copia? Pronto, copia na frente. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decolada 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El Ali da Mótima. Eu fiz o 1-0 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5412, controle 120.8. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, rota conforme o plano, Pesuru 1-0, aerovia primária. Decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El Leda Mótima, transponder 5412, controle 120.8, canal 359. 9359, protegimento correto, reporte pronto para o primeiro questionamento. Vai chamar pronto, vai ser. Para o primeiro questionamento, 164528, centro AQP. 1-645 autorizado, pushback acionar reporte técnico. 8-9-5. Charles Serra, Romeu, 1-1-8-9-5, graças. Oxané, 6259, chame o centro Recife. Frequência 1-2-5-1, alterne 1-2-8-3-5. 2-5-1-2-2-3-5. Ponto das Águas, Grupo Zulu. Somos 5 a bordo, 0135 no transponder na escuta da torre. Gente, papapá, Charlie, Sierra, Romeu. Lima, Papa Mike, frequência livre. Voo 9422, desça para 2500 pés, o ajuste no 0-5. Autorizada a final RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Voo 966, no solo 22, direita, solo 121, decimal 9. 329, direita, 966. Desça para 2500 pés, o ajuste no 0-5. Autorizada a final RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. 300, vai reportar no 366. Gol 1869, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. Taxia via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama Antônio 1 no Noite, 295, altímetro 1-0, 95, bom voo. Obrigado, que a Índia está para 7-8-8-9-5. Qual seria a projeção do Serra Vitor? Afirmo, Serra, que o Zé confirma o Pátio que se encontra. Gente, autorizado a Recife, nível 310, decolada 197, com a primeira curva esquerda, na saída Cuca, transição Caju. Transponder 5132, o controle 120.8. Cuca, transição Caju, é saída. Pega aqui o 10, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Posição para acionamento, táxi e decolagem. Encerra aqui o Delta, vai chamar do Rio, no 93195. Altímetro no 095. Confirma o POV e autonomia. Gente, o Google. Passa Juliette, vou 9.66. Vou no 9.66, taxia via Alfa Juliette até o gate 03, após a passagem do Boeing da companhia, taxiando até o ponto 7. Juliette, vai aguardar Alfa Juliette para a posição, pode confirmar? Após a passagem do Boeing da companhia para o gate 03. Para o 3, após. Salvador, boa tarde, São 3283, Renda Quebec, autorização Brasília. Então, 3283, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor 1, após a Lefa e conforme rota prevista no plano de voo. Propeso 197, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota, transponder 5420, controle 120, decimal 8. 360, autorizado conforme. Decola da 1-0, curva direita, Arbor 1, Elefa, Alpesul 1-7, primeira aerovia. 5-4-2-0, transponde, 1-2-8, ao controle, são 3-2-3. São 3-2-3, protegimento correto, pode pronto para o pushback e acionamento. Bora. Romeu November, acho que o Whisky na escuta? Na escuta da torre. Está presente, autorizado, final 1-7. Sim, a gente vai... Para agilizar para a final no 7, o navio era 6. Charles Serra Romeu, aos 27, frequência livre. November 723 Alpha Bravo is clocked in, descend to level 060, fly direct to Sierra Victor 366. Roger, Sierra Victor 366, down to flight level 060, 723 Alpha Bravo, thank you. Eco Delta Fox, visual com campo. Ah, sim, amor. Eco Delta Fox, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Agora a torre, obrigado. Serra Kilo Delta, aguarde pro táxi. Boa tarde, só passando Eco Delta Fox. Papatango Eco, Delta Fox, mantenha 1.500 pés, faça esperas com curva pela esquerda, aguardando instruções. Ceasa? Afirma, verificado Ceasa. Obrigado. 1.645, decolar 228, controle 120, decimal 8. 308, obrigado. Controle Salvador, 1.645. Gol 1645, liga seu transponder, não recebo o mesmo, prossiga conforme autorizado. Só confirmar. Ainda não recebo o seu código transponder, gol 1645. Ok, está aguardando. Eco Delta Fox, informo o tráfego, Papa 28 Alpha, irá interceptar a final da 17 a 1.000 pés. Assente o tráfego iniciando 360 pela esquerda, Eco Delta Fox. Gente. Oi, Salvador, boa tarde. O gol 9422 está estabilizado na Renato com capa vista. Gol 9422, QNH 1-0-1-5, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 9422. Foi November Oscar Whisky, vertical da Henry Mar. November Oscar Whisky, agilizando, autorizado, pouso pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Ciente, livre pouso 1-7, vai agilizar na medida possível, November Oscar Whisky. 672, baixagem travado, 9422. Gol 9422, continua a aproximação, aguardando a autorização. Tango Eco Delta Fox, autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso. Achei, cheguei no final no 7, aguardando Eco Delta Fox. Gol 9422, vento 120 graus, 119, autorizado pouso, pista 10. Lindo pouso 9422. Papa Romeu November, Oscar Whisky no solo 32, libera a esquerda via Quebec, autorizado backtrack, mantém a posição e aguarde. Taxi Gol 1-2-3-0, nós estamos com 8-3 da Poli, autonomia de 3 horas e 5 alternas, Teresina. Taxi TV, a parte de correção via Índia, ponto de espera, chama Torre, ano 8, decimal 958, metrô no 095, bom voo. Ok, quem quiser ajuste, Índia, chama Torre de 2-2-5, muito boa tarde, daqui a pouco 1-2-3-0. Gol 9422 no solo 33, direita, solo 121, decimal 9. Nova. Qual faz? Southeast 4000, get altitude 1015, this is 2647, 3 Alpha Bravo. Gol 1645, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Obrigado. 236, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Papa Tango Eco Delta Fox no solo 34, direita via Papal, estacionar frequência livre. Papa Romeu November, Oscar Whisky, autorizado o ingresso, pista 107, reporte livrando, táxi Romeu. Papa Serra, Kilo Delta, após aeronave que está ingressando no 45, está autorizado o táxi, reporte na táxi aí, Papa. Autorizado o táxi, reportando a Papa, Tranquilo Delta autorizado, ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Postará. Clear our nav final, runway 10, report passing Sierra Vista 366. Roger, we're at 32,500 feet altitude, clear for our nav, runway 10 approach, and we'll be reporting Sierra Vista 366. November Oscar Whiskey, eu estou na frequência livre. Uno 236 decolado 36, controle 120, decimal 8. Para o controle, boa tarde, com o 166. Correção 123. Decolou 2 a 10. Bono 236, boa tarde, contato radar, subo para nível de voo 370, autorizado direto Cogibo. Apro de Cogibo, subindo para 370, vou. Bono 236. Aquele Delta mantém a posição. São 9659, puxa, sonar, gate 09. Três, cinco, nove, autorizado, se tiver que acionar, pode sair. Autorizado, acho uma boa parte, não abrir o Papapá, Sierra, Kilo Delta autorizado, decolar, pista 97, vento 120 graus, 08 nós. É aquilo Delta decolar 240, controle 120, decimal 8. November 723 Alpha Bravo, completion final, call tower, frequency 118.905. Roger, switching over to tower frequency 118.95. Have a nice evening. Bye-bye. Bye. Papá, papá, Sierra, Kilo, Delta. Contato radar, suba para nível de voo 310, saída PUCA. 310, PUCA. As with you on RNAV approach, runway 10. November 723 Alpha Bravo, QNH 1015. Continue approach, standby, landing clearance. Roger that, continue approach, QNH is 1015, standing by for landing clearance, just in case we have the runway in sight. O Sérgio Dama solicita manter apropriadamente. Será que foram cheque de precisação? Thank you, Serra Kilo Delta, quando possível vejamos. Estimativo. Chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Trocando Recife 2085, alternando 2545, vamos por 236. Tower November 73 Alpha Bravo, no question. Do you know on which side of the airport they are located? Serra Kilo Delta. Autonomia? 3, 2, 4, 5. Quente, 170 a bordo. Taxi Via Índia, ponto de espera, chama Torre 1-1-8-5, altímetro 1-0-1-5, corrigindo parte 1 no Índio, morro. Autorizado parte 1 no Índio. November 723 Alpha Bravo on the ground at 45 turning right ground 121 decimal 9. Roger, breaking the runway via taxiway Foxtrot and just on the ground 121 decimal 9. Thank you, Alpha Bravo. Tempo Lima Kilo X-ray. Sapatango Lima Kilo X-ray, coordenando com os tráficos locais, reporte cruzando 4.500 pés. Reportaremos. Sierra Kilo Delta, autorizado direto Romeo Fox 018. Bravo. November 723 Alpha Bravo, approved taxi by Alpha, reported before taxi 3 Juliet. Salvador 359, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 1, no 0 graus, 09 nós. Autorizado, alinhar e decolar no 0, vento 1, 0 graus, 09. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 5, bom voo. Baixo Índia, 2095 e meio-vindo, tá 3, 2, 3, 3. Decoladas 49, controle 120, decimal 8. 208, 9359, ligado. Controle da 9358, boa noite. Tá 9359, confirma. Confirma 9359. Tá 9359, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 autorizado, direto Leda. Para 360, após 2000 direto Leda, tá 9359. Sierra Kilo Delta, sendo centro Recife, frequência 126.85. Alterne 125 decimal 45. 125, 125, obrigado. The 723 Alpha Bravo approved taxi via Juliet, April 1. Go around to April 1. After that, continue taxi via Lima, Mike, and Quebec. Report on taxiway Quebec. Tá para Entre no meu data mais, mantenha as condições visuais, ajuste em Salvador 10105 na parte final para pouso. 10105, olhando por uma que solicitou com o capitão de voo, a ideia é que a Rich Delta Lima, foi contra o meio, vai para esse detalhe, precisamos do campo já. Entre, reporte próximo a buraquinho, Lima, Papa Mike. Tomara buraquinho imediato, vamos. Então, 3283 autorizada, linhagem de decolagem, pistão 0, ventuno 20 graus, 089. Autorizada, linhagem de decolagem, 10, então 3283. Continue taxi via runway 17. After that, turning the first left to apron 4. Call tower frequency 118 this round 905. Frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 512835, da 9359, obrigado. The taxi via runway and after first left, taxi Oscar. Para o Ganeão, prepara a Delva e guarda a Olá. Dael. Mais controle, esse é o 3283, cruza 2777, escuta. 3283, contato radar, sobre a via saída Abo 1. A coluna seguia a saída, alguma chance de voar elétrica da presença? Autorizado elétrico. Vandeleco, agradece para 3283. Autorizado Ganeão, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eldeza Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5437, controle em 120 decimal 8. Autorizado, decolando da 1-0 com primeira curva direita na Daiel Leta Irune. Upper November 857, Moussou para Galeão. 5437, transponder 208, controle 3484. Então 3484, procedimento correto, reporte pronto para feedback acionamento. 334. Papa Mike chama torre para cruzamento. Próximo buraquinho vai chamar a torre para cruzamento do Campo Lima, Papa Mike. Estou em Salvador, boa tarde, é o Papa Lima, Papa Mike. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. Quanto é o setor norte, na rota forte, helicóptero, próximo ao portão buraquinho para cruzamento do Campo Lima. Está autorizado. Cruzamento da final da 28, reporte para o cruzamento da final da pista 35. Ok, já prossegui pelo litoral, autorizado. Cruzamento da 28, reportará o cruzamento da 35, via Alfa Tamai. Confirma, pronto para o pushback? Gente, autorizado, reporte saque. Papa Mike, já cruzou 28, vou cair para o cruzamento 35. Tá Papa Lima, Papa Mike, autorizado cruzamento final 35, farol de Itapuã, controle 120, decimal 8. Autorizado 135, no farol de Itapuã, chama controle, aliás, Papa Mike, graças. Rota 3484, 176 a bordo, 3 horas e meia, alterna a campeira. Segue sem a via parte 1 no Índio, ponte para a torre 198, decimal 95, altimento 1905, bom voo. Parte 1 no Índio, 1895, Rota 3484. O Vitor até ocupou o controle? 705, autorização Galeão, 100, informação Quebec. 1-705, informação Quebec em curso, aguarda um minuto, cópia. Prepara a saída da EL. Saia, aguardamos, 705.